conceder uma luz pra me guiar, colocar-me no seu caminho, fazer parte do seu destino. No silêncio temo em pensar em você, porque te amar, seu amor uma vez provou que nossa história ainda não terminou. Você que me faz viver, você razão de meu ser, você lágrima sem dor, você paz do meu amor. Se é fácil, isso eu não sei. Eu confesso, fui eu que errei, quis te ter cada vez mais perto, fiz as coisas de um jeito incerto. Vou te dar o tempo que quiser e esperar, ter muita fé e mais tarde outra vez tentar ser mais forte pra recomeçar. Você que me faz viver, você razão de meu ser, você lágrima sem dor, você paz do meu amor, razão de meu ser, você palavra sem dizer, você tudo que eu sempre quis, você chance pra ser feliz, você lágrima sem dor, você paz do meu amor, você que me faz viver, você razão de meu ser, você lágrima sem dor, você